Afonso, estou muito contente porque a Oliveira do Hospital tenha esse dia, porque vai ser um grande dia com milhares de pessoas, calhou-nos bem por ser um sábado. O Largo Ribeiro de Amaral vai estar completamente invadido porque a organização da volta quer também que as nossas crianças se divirtam e que se esqueçam disso, e vai haver uma muita animação no Largo Ribeiro de Amaral, que vai começar também. A própria RTP fará um programa desde as 10 horas da manhã até às 3 da tarde, a partir de Oliveira do Hospital. Depois continuará com a transmissão direta da volta, com imagens do helicóptero, o nosso e a chegada a Oliveira, Oliveira do Hospital, a partir das 3 horas, começa na RTP3 e depois na última hora de corrida passa para a RTP1, e por isso será um grande dia para Oliveira do Hospital. Eu estou muito entusiasmado, terá a presença do seu Presidente da República, que acompanhará parte da ETAP, e eu estou muito entusiasmado, estou convencido que teremos todos os presidentes de Câmara e seus vereadores de todos os concelhos que foram acelados, teremos também alguns ministros, algum secretário de Estado, e por isso será um dia em Oliveira do Hospital onde nos vamos voltar todos a reencontrar aqueles presidentes de Câmara que se defrontam com estes problemas, e por isso eu acho que vai ser um grande dia, será um dia de grande projeção mediática de Oliveira do Hospital, sem gastarmos absolutamente nada, como eu disse.